Não existe mais bondade, não existe mais. abençoa o mundo, que abençoa o mundo, que abençoa o mundo. É o olhar de Jesus, é o olhar de Jesus, é o olhar de Jesus. Os olhos azuis de céu, os olhos azuis de céu, os olhos da luz de céu, os olhos da luz do céu, os olhos da luz do céu, os olhos da luz do céu, são o olhar de Jesus, são o olhar de Jesus, são o olhar de Jesus. As mãos se estendem para todos, as mãos se estendem para todos, as mãos se estendem para todos. São as mãos de Jesus, são as mãos de Jesus, são as mãos de Jesus. Ele subiu da sua cruz, ele subiu da sua cruz, ele subiu da sua cruz. Ele subiu da sua cruz, ele subiu da sua cruz, ele subiu da sua cruz. Peça a Ele em oração, peça a Ele em oração, peça a Ele em oração. Para abençoar sua vida, para abençoar sua vida.